mais um santo dia de chuva. Abri os olhos e sorriu, olhou o mundo com a grandeza de um rei. E respirou o ar da liberdade e se lembrou que o caminhar livre de um homem nenhum dinheiro pode comprar. Nada como um dia após o outro para estar preparado para a guerra que virá. Diferente amanhã. Nada como um dia após o outro para estar preparado para a guerra que virá. Diferente amanhã. Caminho rumo ao céu, tenta fazer sua parte para sempre estar em perfeita harmonia com sua verdadeira face e brilhar e brilhar intensamente até que possa iluminar toda a escuridão. Vitorioso, já não se preocupa mais em ser um vencedor aos olhos dos outros. Sabia que era mais difícil dominar a si próprio. Pois tudo nos é dado, só nos falta fé. Pois tudo nos é dado, só nos falta fé. A fé. Pureza de